um dia de tristeza na favela, mais um corpo que é iluminado sobre luz de vela, mais uma mãe que chora, mais um futuro perdido, cada buraco é abrigo, você pode crer. Aqui não é novela, nem filme de TV, é sangue escorrendo por toda parte. Faça a sua, velho, que eu faço a minha parte, valorizando a favela cheia de guerra. Mais uma mãe desesperada que acende uma vela, reza, pede pra Deus que proteja o seu filho e ilumine todo o seu caminho. Quando vejo tudo isso, eu fico grilado, a violência é total. Você tá ligado, aquele pai de família dentro daquele bar, bebendo todas, quando é que ele vai parar? A molecada nas ruas, se drogando, se matando devagar. Quem dá tiro, leva tiro, tente sobreviver. A lei aqui, véi, é matar pra não morrer. Periculosidade, assalto de primeiro, 5-7 na fita, malandra que só faz besteira. O perigo está à solta, eu não fico de bobeira e muito menos à toa. Quero viver um pouco mais, dizer ao crime nunca mais. Quantos manos já se foram por causa das drogas, infelizmente, mais outra mãe que chora. Uma treta no bar, o mano nosso se foi, sem nada poder falar. A sua mãe ainda chora e reza por você. Aí, Leandro, diz tiver que Deus esteja com você. Se o outro lado é escuro, o outro lado da moeda, aqui só morre preto, pobre gente da favela. Eu não minto, chegado, te falo a real. Conspiração na levada, lutando contra esse mal. Conspiração na levada, lutando contra esse mal. É. Pode crer, só queremos a paz. Será que isso, véi, é pedir demais? Eu vejo nas esquinas a molecada ali sentado, o moleque destacado, não tem nenhum trocado. Vai passar o dia todo atolado no saque. Eu fico injuriado ao saber que a justiça não está do nosso lado. Pai de família chegando do trabalho em casa, se os cana pega na rua, espanca na porrada. Nesse mundo de ilusão, ninguém aqui é irmão. A violência toma conta, há uma destruição. Tente sobreviver, buscar a sua paz, dizer ao crime nunca mais, sempre pensando positivo. Não seja nenhum otário, conspiração na levada, querendo te alertar. Chega de guerra, chega de drogas, chega de treta. É tempo de vida, ladrão, vamos parar pra pensar. Realidade é que é dura, vida insegura, tiro na reta, ladrão, viatura na captura, tentando sobreviver, tentando escapar. Chega de guerra, mano, chega de treta. Eu fico até de cara com tanta falsidade, mas eu tenho que ter fé que a paz irá reinar. Eu peço a Deus que abençoe todas as quebradas, Santa Maria Norte, meia baixada sul, em torno de quebradas, se tem lago tem céu azul. A mim ninguém me engana, um salve na diária pros manos do Gama. Tiro na cabeça, fora do ideal. E aí, Samambaia, valeu, Pedregal. Convivendo na malandragem, eu me desalinho, saindo daqui diretamente pra Sobradinho. Temos que ser forte e aguentar a pressão, não deixar o sistema tomar conta dessa situação. Chegar de tanta guerra, eu quero ver a paz reinando no meio da favela, irmão cumprimentando irmão. Se liga na fita, ladrão, eu quero paz entre os irmãos. A todas as quebradas, conspiração, rap, deseja paz. Paz. Senhor.